Don't You Want Me? Vocês conhecem essa música com The Human League, né? Claro. Também tivemos Aha, Take On Me, ABBA, The Winner, Takes It All, 49ers, Don't You Love Me, 20 Fingers, Lick It, e começamos o Flash House com Too Static, Feel That Beat. Não saia daí, o segundo bloco tá maneiraço também. Você está ouvindo Flash House. 6:37. Rio Sul Rádio, serviço. O tráfico de animais silvestres causa prejuízo econômico ao Brasil e pode causar prejuízo também para a sua saúde. Quem compra um animal silvestre de forma ilegal pode estar levando para sua convivência e de sua família um animal que não passou por nenhum controle sanitário. Esse animal pode ser portador e transmissor de doenças graves ao ser humano. Não compre animais silvestres ilegalmente. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do Ibama. 0800-61-8080. Na Rio Sul Rádio você confere montagens exclusivas com as músicas da nossa programação. Nossa equipe de pesquisa descobre as que mais combinam. E nossos engenheiros elaboram as que melhor se encaixam. Nossos cientistas analisam nos mais modernos e equipados laboratórios musicais. Depois é só curtição. Rio Sul Rádio. Porque a inteligência tem que ser natural. Voltamos a apresentar Flash House. Temperer.

down to the light reflecting from your eyes. It's telling me that you need to fly away. touch his eyes. I still live on a fire. I still live, I still live, I still live on a fire. I still live on a fire. In my heart. Get Up, Tatu, ou THU, ou Teitu, nunca sei. É aquela duplinha russa lá com Not Gonna Get Us. E começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Temporary Fillet. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado da edição do Flash House de hoje e que possa até indicar aí pros seus amigos pelas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, blá blá blá blá, onde você quiser. Também tem um podcast, podcast.riosurradio.com, onde você pode conferir esta edição, depois de executada, além de outras, as do passado. Bom, a gente fica por aqui. Um grande abraço em todos vocês, obrigado pela companhia e fui. O passado de presente pra você, Flash House. Rio Sul, Rádio. 7:08. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica.

Donna Summer, na Rio Sul Rádio. Tudo bem, tudo bem, tudo bom, bom. Tudo bem, tudo bem, tudo bom.